Boa noite, seja bem-vindo a mais uma rúbrica Só Motores. O destaque desta semana vai para Kimi Raikkonen, que voltou a vencer um grande prémio de Fórmula 1. Foi no passado domingo, em Abu Dhabi, que o finlandês subiu ao lugar mais alto do pódio depois de uma passagem pelo mundo dos ralis e 3 anos volvidos. O campeão do mundo de Fórmula 1 em 2007 já merecia esta recompensa depois de várias vezes ter ficado muito próximo da vitória. Não é por acaso que tem mantido o terceiro lugar do campeonato. Foi uma vitória marcante também para a sua equipa. A marca Lotus não vencia um grande prémio desde 1987, há 25 anos. A última vitória tinha sido conseguida por um tal de Ayrton Senna. Para garantir a vitória, Raikkonen fez uma grande partida, mas também tirou proveito do abandono de Lewis Hamilton, que tinha garantido a pole position e seguia em primeiro, quando o seu monolugar parou com problemas mecânicos. Em segundo lugar, ficou Fernando Alonso da Ferrari, encurtando a distância que o separa de Sebastian Vettel no comando do campeonato, agora apenas de 10 pontos. Vettel minimizou essa perda de pontos por ter ficado em terceiro lugar na corrida, apesar de ter partido do último lugar. O alemão tinha sido penalizado na qualificação por falta de gasolina no seu Red Bull, mas isso não o impediu de fazer uma corrida fantástica, de trás para a frente, tendo ultrapassado 21 adversários até ao terceiro lugar do pódio. A prova de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, foi movimentada e atribulada, com duas entradas do safety car e com 7 pilotos a desistirem durante a corrida. Os lugares pontuáveis foram assim distribuídos. Kimi Raikkonen em primeiro, Fernando Alonso em segundo, Sebastian Vettel em terceiro, em quarto Jason Button, quinto lugar para Pastor Maldonado, em sexto lugar ficou Kamui Kobayashi, em sétimo Felipe Massa, em oitavo Bruno Senna, Paul di Resta foi o nono e Daniel Ricciardo foi o décimo. A duas corridas do fim do campeonato, Vettel e Alonso prometem uma disputa emocionante pelo título. O alemão tem 255 pontos, o espanhol tem 245. Já nos construtores, a Ferrari, com 340 pontos, já não deve impedir a vitória da equipa Red Bull, que tem 422 pontos. No Mundial de Carros de Turismo, o piloto português Tiago Monteiro protagonizou duas boas recuperações no passado domingo, terminando as duas corridas da prova chinesa de WTCC em sétimo e em 11º lugar, apesar de ter arrancado para as duas na 17ª posição. Xangai revelou-se um bom palco para o português continuar a testar o seu novo Honda Civic, que apostará forte na época de 2013. Tiago Monteiro prepara-se agora para o último evento da temporada, no circuito da Guia, em Macau, de 15 a 18 de novembro. António Félix da Costa estreou-se hoje ao volante do monolugar da Red Bull, no primeiro de 3 dias de testes com a equipa de Fórmula 1, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. É um grande desafio para o piloto português e uma ótima oportunidade para mostrar serviço. Recorde-se que Félix da Costa integra o projeto da equipa júnior da Red Bull, sendo uma das principais esperanças para a equipa que lidera a categoria rainha do automobilismo. Muita lama e velocidade voltaram a Porto Alegre, que recebeu novamente várias competições todo o terreno. O checo Miroslav Zapletal, ao volante de um Hummer, venceu este sábado a 26ª edição da Baja Porto Alegre 500, última prova do Campeonato do Mundo de todo o terreno. Já o português Rui Sousa, num Isuzu, terminou na 2ª posição e até poderia ter vencido, não tivesse um furo no último setor, além de ter passado também por problemas de eletrónica. No Campeonato Nacional de todo o terreno, Ricardo, porém, garantiu a 2ª posição no campeonato, depois de Miguel Barbosa já se ter sagrado campeão. Na categoria T2, Reinaldo Varela, no Mitsubishi, venceu e arrecadou a Taça do Mundo da categoria, enquanto o português João Cardoso foi terceiro classificado. Nas motos, António Maio, numa Yamaha, foi o vencedor. Tornou-se no primeiro motard a vencer por 5 vezes a Baja Porto Alegre, 3 das quais consecutivas. Mário Patrão, numa Suzuki, foi segundo classificado e sagrou-se campeão nacional de todo terreno de 2 rodas. Nos quads, venceu Roberto Borrego. Andreas Mikkelsen arrecadou o título de IRC na última prova. O segundo lugar do Rally do Chipre bastou ao piloto da Skoda para se sagrar campeão mundial da categoria IRC. A vitória no Chile coube a Nasser Al-Attiyah, ao volante de um Ford Fiesta. Por hoje é tudo, a rubrica Só Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá!